04, chama ingresso, vamos embora. Qual, meia dúzia? 286 agora, passagem 2230, bom dia. Papatango, Zulu, Zulu, Papatango, Juliette, Índia, Zulu, tá pronto pra copa? 4 milhas para cá, será checado o trem? Tá com o trem baixado de trabalho, reprogramo 4 milhas, passagem 2230. Na 32, no meia, 100 graus, 129, pista no zero, pouso autorizado. Autorizado, pouso, na rua no zero, 132, no meia. Pela direita, restrito 1000 pés até o farol. Ou liberação do controle. Aciona 0176, controle 119.35, torre 118.6. Circulado 28-1935, obrigado. 1935, obrigado, senhor. Bom trabalho, 4033. Salvador, boa tarde, Azul 4033, decolado no 1400 pés, saída da ELC. Webjet 6721, identifique, vou ir pro de ETAP e desça para o 050. ETAP 050, 6721. Azul 4033, contato radar, proa de Leda, suba 160. Leda 160, sem restrições, 4033. Salvador, boa tarde, papapá, alfa, tradução, centro da Quebec. Vai chamar quando for descida. Alfa Tango Tango, proa de Mari, esse mantenha o 060. Mari 060, Alfa Tango Tango. Controle ao Atalhão Tango. Prossiga. Aí da Sanado 0143, está mantendo órbita no antigo aeroclube, aguardando liberação de pouso na heliponta. 1-0 via Alfa Índia. No ponto de espera, chame torre 1-8, decimal 6, QNH 1-0-1-4. Pesado táxi até o ponto de espera da 1-0 via Índia Alfa. Quando no ponto de espera, vai chamar a torre 718-6, trip 5-490. Obrigado, até daqui a pouco. Solo Salvador, o F76741, está via de 4, para o pushback de funcionamento. Tá, 3-2-1-6, livrou. Webjet 6741, autorizado, pushback acionamento. Autorizado pushback acionamento, Web 6741, grátis. 6741, corrigindo, vai então a TR da tripa é sua cauda, após o tráfego, tá livre, ok? Coordenação equipe de solo. Controle Salvador, boa tarde. Jorge 4076, informação Quebec, cruza 190 para 150, voando na proa de Paboc. A chegada Mari foi proa de Itap, desça até uma centena, Azul 4076, identifique. Uma centena na proa de Itap, identificou 4076. Decolagem pista no 7 autorizado, venta 110,12. Salvador Trip 52-5490 no ponto de espera da 10, pronto. 5490 Trip, autorizado. Alinhar e manter, cabeceira 10. Tem 10 Trip 5490. Patrulha 22-30 no solo 32, direito 129. Direito 129, patrulha 2230, obrigado. Salve Salvador, boa tarde, eu passo ali 2230. Obrigado. O 490, completou alimento, decolagem autorizada, 110 com uma dúzia. Decolagem autorizada, trip 5490. E? Autorizaria 2500 na proa de morro inicialmente? Afirmativo. 2500 na proa de morro, Romeu Rock, obrigado. Trip 5490, decolado aos 33, chame o controle 119, decimal 35. Controle Salvador 1935, trip 5490. Solo Salvador, Webjet 6741, com 138, 3 horas e 50, confirme para ataque. 076, desça para o 050. 050, 4076. Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre 1186, 76741. Descendo para 2014, vai formar estabilizado, 7721. Salvador Cordial, boa tarde, 5490 da Triple Airlines. Colado no perfil da bomba na sua escuta. Suba 200, vigilante. Certe. Controle, o hotel Lima Tango para aproximar, ele porta. Ciente, frequência livre, hotel Lima Tango. Tango. Motor de Salvador, gol 1754. No 754, identifique, desça até o nível 090, chegada a Mari. A Mari 090, identificou, centro Quebec. Busca Oscar, prossiga. É a Delta de Leque até o destino, agora vai ser a Barra do Paraguaçu. Oriente as Oscar. O Azul 4033 atinge mantém 160, proa de coral, após autoriza voar proa de Léo. Sim, para Salvador. 4033 atinge mantém 160 na proa de coral, após vai voar Ilhéus. Correto, 4033. Obrigado. Yankee Oscar Oscar, reposte no farol da Barra. Ok, já próxima aqui a Paripe, se você autorizado, mantém aqui. Sim, então mantém, eu não tenho indicação do seu transponder, no radar. Qual a posição no momento? Eu tô próximo a Paripe, eu acabei de decolar do Heliponto de Brecht aqui a baixa altura, 500 pés. E está em ascensão agora para 800 pés para liberar as edificações aqui. Estou nessa região aqui, já próximo a Paripe, ok? Ok. Oscar, informe afastado 15 milhas de Salvador. Ok, passado afastado 15 milhas, Oscar. Olha, 1941 no gol, vai atingir 190 restritos. 941, desça para o nível 100. Prossegue para o 100 na proa do Maré. Boa tarde, também.

esquerda, vou ir na proa norte, limitado pelo localizador. Matheus, 060, voando à esquerda, limitado pelo local, Alfa Tango Tango. Controle, o Yankee Oscar Oscar passou o Bonfim, já vai liberar sua CTR. Frequência livre, Yankee Oscar Oscar. Oscar, até o regresso. Gente, frequência livre. Favorizado, 6721. Chame torre 1 no 8, decimal 62, 6721. 8 e meia. Boa tarde, eu estou batendo o Juliette, estando o Zulu. Está ciente da informação do Quebec, do portal de estilo, senhor. Desça para 1.500, pés ajuste no 0, no 4, ingresso nos corredores, reposta Vera Veracruz, já está no Zulu. Irmão, só confirmando, nós estamos mandando instrumento, 090 nível. Torre Salvador, 6721. Sabe, gente, 6721, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no 0, vento no 0, 1 no 0 nós. Sempre o pouso na 10, 6721. Direção do Zulu, descendo. Desça até o 0, até 4 mil pés. Ajuste de altímetro no 0 no 4. Até 4 mil pés no 0 no 4. Na Pro de Tóquio, o Juliette Zulu. Tingiu 90, 754. Controle Salvador, boa tarde, WebJet 6741, cruzando 5 mil pés. 6741, suba 340, está sob vigilância. 340, sob vigilância, Web 6741. Azul 4076, desça para 4 mil pés, ajuste 1014, informa o tráfego no rumo oposto, mantendo 2.500 pés a 8 milhas. É um Bravo November 2 Papá. Confirma 1754. 1754, desça para 050. 050754. No 754, Ruida presente na proa da posição Duna. Duna 1754. Do 4076, controle? Na escuta, prossiga. Desça para 3.500 pés, ajuste no 0 no 4. 3.500, ajustado no 0 no 4, 4076. No 941, reduza para 220 nós. Confirme para o 1941? Reduza para 220 nós. Reduzindo, 200 bem. No 941, desça e mantenha o nível 070. 070, 220 mais. 941. No 4076, desça para 2.000 pés. Está autorizado LS, reposto estabilizado. 2.000 vai reportar estabilizado no ILS, 4076. Alfa Tango Tango, desça para 3.000 pés, ajuste de altímetro no 0 no 4. 3.000 no 0 no 4, vai manter a Pro Norte, tá, o Alfa Tango Tango ainda? Afirmativa, é o número 3. Certo, mantendo a Pro Norte, sendo para 3.000 no 0 no 4, Alfa Tango Tango. Passarido 2230, tem informação, Quebec. Prossiga até o Lima Tango. Eu coloco o L-Ponto da Odebrecht com proa da Bahia de Todos Santos. Nossa escuta ascendendo para 500 pés. Cidade Salvador, Vitória da Conquista, no nível 200. Decola da pista 10, com curva pela direita, saída Arbor, após Arbor direto, Vitória da Conquista. Controle 119.35, torre 118.6, aciona 5542. 1754, desça para 3.000 pés, ajuste de altímetro no 014. 3.000 ao 014, confirma o número de pouso? Número 2. 754. Parede 2230. Alinhamento correto, chame para o acionamento, passaria 2230. Final 2085, caso negativo, 1-3365-35-490. Obrigado. Meu papatango, prossiga. Não. O objeto 6721, autorizado táxi até o Pátio Uno, portão 4, via Alfa Juliette. Alfa Jolente, partiu no portão 4721. Alfa Tango Tango, reassuma navegação na proa de Duna, Alfa Tango Tango. Proa de Duna, Alfa Tango Tango. Uno 754, desça para 2.000 pés. 754-2000. Webjet 6741 no Recife agora, 125, decima 1, alterne, 13325. 1251, confirme a alternativa. 13325. 13325, grato. 1941, desça para nível, desça para 3.000 pés, ajuste no 014, sob vetor para sequenciamento, esquerda proa 010, limitado pelo localizador. 010, limitado pelo lock, baixando para 3.000 com 1014. O 3566 mantém o 710. 3566, desse mantém o 050. 050, 3566. Controle Salvador, boa tarde, é o GAN 3144, descida, cruza 185 para o 150. 3144, identifique, desça ao nível 060 na chegada a Mare. Salvador, TAM 3144, descida, cruzou 180 para o 150. Desça ao nível 050, chegada a Mare, identifique, 3144. Ao 50, identificou, pode voar da presente, tá, senhor? Interceptou o curso de localizador azul 4076, Campo Alvito. Está autorizado direto e TAP. Quente até Lima Tango, frequência livre. TAM 3144, autorizado direto e TAP. 728, está pronto para a sua escuta. 5728, autorizado Salvador Recife, nível 330, decola da pista 10 com curva pela esquerda, saída Puca, pós Puca, Caju, transição Caju, via Upusco 58. Controle 119.35, torre 118.6, aciona 5560. 119.35, confirma o número de pouso? Número 2. 7560. Juliette Tango Zulu, vai para onde, Duna? Duna, dá presente, Zulu. Alfa Tango Tango, desça para 2.000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado. 2.000, reportado. Estabilizado do ILS Alfa Tango. Correto, posto para o acionamento. Portaria, obrigado, 5728. Reduzindo 180. Poderia efetuar uma curva pela direita na proa 30 para evitar algumas formações aqui sobre Taparica? Afirmativo. Utilizado em ILS Azul 4076. 4076, chame torre 1 no 8, decimal meia dúzia. Obrigado. Gol no 754, chame torre 1 no 8, decimal meia dúzia. 7264. Estabilizado em LS. Azul 4076, avistado, autorizado pouso, pistão no zero, retorno no zero graus, uma dúzia de nós. Autorizado pouso, azul 4076. Torre Gol 1754. Fim. Gol 1754. Gol 1754, continue a aproximação, reporte marcado externo para instrução de pouso. Passando externo, 754. A 3566 vetou para sequenciamento por via esquerda na proa 010, limitado pelo localizador. Esquerda 010, limite ao lote 3566. Boa tarde, controle ao TAN 3804, informação Quebec. 04, identifique, desse mantenha o 070, chegada Mari. Mari 70, 3804. Externo 754, na sua lado. 754, curte a aproximação, guarde pista livre. 754. Entre 566, reduza para 1980 nós. 1889, 3566. Já no curso do Loki, o Alfa Tango Tango. Chame torre 1 no 8, decimal 62, Alfa Tango Tango. 18, Tango. Salvador, muito boa tarde, do Papapá, Alfa Tango Tango. Papapá, Alfa Tango Tango, boa tarde, curte a aproximação, reporte marcador externo. Papapá, Alfa Tango Tango. Azul 4076, no solo 49, livre à direita, chame solo em 121, decimal 9. 219, Edbra, obrigado. 41, disso para 2 mil pés, autorizado LS, reporte estabilizado. 2 mil, está do localizador aguardando o grade. Controle Salvador, voo 600, centro da Quebec. No 600, disso 080, na chegada da Mari, identifique. 080, Mari, identificou 600. Sistema 104.000, Juliette Tango Zulu. Desça para 2 mil pés, Juliette Tango Zulu. Ajuste 1-0-4. 2 mil no 0-4, Tango Zulu. Sobe 4-1, chame torre 1 no 8, decimal 6 dúzia. 18-6, até já. É. T566, desça para 3 mil pés, ajuste no 0-4. 3.014, tá? 3.566. Torre do Salvador, 1941, voo. Boa tarde. Voo 941, continua a aproximação, reporte marcador externo. Camarada externo. Então, prossiga. 1 minuto, cópia. Solo 51, livre à direita, chame 121, decimal 9. 119, na 754. 5. Direita 065, tá? 3566. Solo Salvador, na 754. Confirme. Voo 1754. 754, boa tarde, tá autorizado. Alfa e Juliette, quanto a meia dúzia? Alfa e Juliette, meia dúzia, igual a 754. Alfa Tango Tango, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1 no 0 graus, 1 2 nós. Alfa Tango Tango. Salo Salvador, eu passarei do 2230, posição 14, pois puxe bem questionamento. 2230, está autorizado, sua frente está. Vai passar aqui, passarei 230, autorizado. Interceptado o curso do localizador, o Juliette Tango Zulu. Chame torre 1-8, edição 62, Zulu. 62, obrigado, amigo, boa tarde. Boa. 253, chame 121, decimal 9. Muito boa tarde, do Papatango, Juliette, Tango Zulu. Papatango, Juliette, Tango Zulu, continua a aproximação, reporte marcador externo. Mostrará, Tango Zulu. Vim para Salvador. Autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 nós, ajuste 1-0 no 4. Livre pouso, 1-9, patrão. É, contato 0133, o Graça tá Bravo. Gente, vai pelos corredores? Corredor é feio. Gente, reporte. Passando o farol da barra. É, como é que estamos? Só um minutinho, um copo. Eu tô falando aqui com a defesa, tá ok? Por copo. Presente proa limitado pelo localizador. Na antena, proa limitado ao lock, 3144. 3566, autorizado LS, desça para 2 mil pés, reporte quando estabilizado. 2 mil, autorizado 3566. 3144, desça para 3 mil pés. Ajuste de altímetro 1013. 1013, descendo para 3 mil. Tan 3144. Tan 3804, desça para os 4 mil pés. Ajuste de altímetro 1013. 4633. Gol no 600, desça para o 050. 050, 600. No 924, desça nível 060. 060, vamos ver. Bastante travado, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, continua a aproximação, aguarde pista livre. Tango Zulu. No 941, no solo 56, livre à direita, chame 121, decimal 9. 219, gol no 941. Meia dúzia. 2612, 3566, gol. E qual que é o nível que o senhor vai inicialmente? 2500. Sim, estão autorizados Salvador, Salvador, a 2500 pés. Sai inicialmente na radial 300, após a coordenar junto com o controle. Vai sair na subida, vai inicialmente corredor axé. Curva direita, cabeceira 175555 é o código, 1935 é o controle. Solo Salvador, eu vou no 941. 5555 é o código. É, como é que estão? Copiou? Eco Mike Tango, cotejamento correto. Me confirme, por favor, o PLB.